Só de um mix no beat. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Vem gatinha, rebola de perna aberta. Rebola de perna aberta. Rebola de perna aberta. Oh. Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca. Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca. Vem gatinha bonitinha, rebola de perna aberta. Vem gatinha bonitinha, rebola de perna aberta. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Vem gatinha, rebola de perna aberta. Rebola de perna aberta. Rebola de perna aberta. Oh. Isso é o lendário. A lenda do seu paredão. Só aquece. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Vem gatinha bonitinha, rebola de perna aberta. Rebola de perna aberta. Rebola de perna aberta. Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca. Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca. Ela vem de Alphaville, vem do Morumbi. Já soquei sua pepequinha, agora rebola pra mim. Eu já soquei, soquei, soquei as puta aqui. Eu já soquei, soquei, soquei as puta aqui. Eu já soquei, soquei, soquei as puta aqui. Eu já soquei, soquei, soquei as puta aqui. E a MC Red, manda pra elas. Isso é o lendário. Só aquece. Pode um mix no beat. André CDS, o moral de Bicoara.